cara. As desculpas seguintes não vão te levar a nada. Eu conheço bem essa sua cara lavada. Eu não caio mais nessa roubada. Você quem escolheu, plantou, colheu. Agora que me perdeu, vem implorando pra voltar. Só que dessa vez não vai rolar. Porque meu coração atualizou antivírus contra suas recaídas. Nem vem com esse papinho de vida. Nem vem com esse papinho de vida. Porque meu coração atualizou antivírus contra suas recaídas. Nem vem com esse papinho de vida. Nem vem com esse papinho de vida. As desculpas seguintes não vão te levar a nada. Eu conheço bem essa sua cara lavada. Eu não caio mais nessa roubada. Você que escolheu, plantou, colheu. Agora que me perdeu, vem implorando pra voltar. Só que dessa vez não vai rolar.